lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. O quê? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Você nem sequer ligou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. E o quê? Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós. Você foi e lembrou em si, você só pensou em si. Oh, oh. Acontecer. E agora o que? O que? Mas agora quem não quer sou eu. Oh, oh, oh. Ao vivo, banda meninos da tropa. Simbora, galera do comércio, Tapanã City. E vamos assim, ó.